Ouça essa podcasta com fone de ouvidos. E aí, pessoal, aqui é o Fred e hoje estamos de volta aí com mais um Suddencast. Depois de bastante tempo, a gente ressurgiu das cinzas para falar sobre os melhores filmes que a gente assistiu nesse ano de 2015. Neste programa participamos eu, o Matheus e o Vitor Gurgel. E eu gostaria já de deixar um recadinho: esse programa possui spoilers. Spoilers de todos os tipos, tem spoilers leves, tem spoilers mais pesadinhos, então ouça por sua conta e risco. Mas todos esses spoilers são dados assim pro bem da discussão, então nada muito prejudicial, mas mesmo assim fica o aviso. Se você está ouvindo esse podcast somente pelo feed, saiba que existe todo um portal, um site que sustenta aí esse podcast, que é o contosacabados.com. Lá a gente tem textos de vez em quando, muito interessantes, em formatos de artigos. E também tem o canal do Contos Acabados, onde direto eu estou falando sobre jogos, séries, filmes. E você pode também entrar lá no site para deixar sua recomendação de assuntos, que eu sempre dou uma olhada e posso estar falando aí sobre o que interessa a vocês. Então, muito obrigado e fique agora com o programa. Suddencast! Então, Vitor, começa com o seu décimo lugar aí, já. Cara, já começou? Já começou. Eu não tinha começado a gravar ainda. Não, eu tô gravando aqui, pode ficar de boa. Não, beleza, beleza. Ok, meu décimo lugar... Eu achava que ele não ia estar na lista, mas vendo minha lista de filmes, eu acabei que eu deixei ele mais... Eu fui carinhoso com a história que eu tenho com essa franquia e tudo mais. Eu botei Homem-Formiga. Sério? E aí? Eu achava que eu não ia botar nenhum filme da Marvel, mas Homem-Formiga foi o que eu botei. Cara, Homem-Formiga, eu achei ele um dos filmes mais diferentes da Marvel, assim, e... Eu gostei, mas não sei o que sentir sobre ele ainda. Sim, eu botei ele acima de Vingadores especialmente por isso. Ele foi uma sensação nova, diferente de Vingadores 2, que foi... Ah, toma mais do que a gente te deu no Vingadores aí. Que você acha sobre Homem-Formiga, Matheus? Cara, não me amarrei não. Você, sério. Eu não botei nenhum filme da Marvel na minha lista também não, assim, mas do... Eu acho que eu prefiro Homem-Formiga do que os Vingadores 2, né, nesse ano, porque Vingadores 2 eu me decepcionei, então... Vingadores 2 é uma versão robótica do Vingadores 1, né, ele tem a mesma fórmula, exatamente a mesma fórmula. É a mesma coisa, exatamente, isso é verdade. É. E fora que eles venderam... A gente era pra falar de Homem-Formiga, tô falando de Vingadores 2, mas fora que eles venderam o vilão, né, como um cara bem macabro, assim, bem sombrio, isso. E na verdade ele é brincalhão e tal, isso acho que ninguém gostou. Mas... É um brincão, né? É um brincão, exatamente. Ele faz piada que nem o Tony Stark, que legal. Cara, parabéns aí pela sua escolha, eu acho que eu vou pro meu décimo lugar, então. Você tem mais alguma coisa pra falar? Não, nada, eu gostei do personagem secundário lá, o mexicano, o Luiz. Ah, ele é engraçado, ele é engraçado mesmo, isso é verdade. E sei lá, eu não tenho muito a adicionar, eu recomendo que quem não assistiu, assista. Que quem não assistiu nem Vingadores 2, nem Homem-Formiga, assista Homem-Formiga, porque você vai perder menos tempo. Se você quiser assistir Vingadores 2, assista Vingadores 1, que você... Que é, pelo menos, é uma... É mais bem executado, eu vou dizer. Meu décimo lugar, cara, foi... Acho, me julguem, tá? Não sei se vocês... Esse filme foi bem dividido, eu não sei se vocês odiaram ou amaram, mas... Uhum. Meu décimo lugar... Pixels, eu entendi. Não, é... Babadook, cara. Ah, Babadook. Porra! Ah, beleza. Aí você já respondeu uma pergunta que eu tinha, se tinha que ter estreado... No cinema em 2015, ou se era filmes de 2015 no geral, assim? Ah, tá. É, eu ia perguntar isso pra você, na verdade. Que Babadook, eu assisti esse ano, E eu acho que todo mundo assistiu esse ano, mas eu não sei se ele é desse ano, você sabe? Cara, ele não veio pro cinema, então ele veio aqui direto pela Netflix. Ah, sim, é verdade. Ah, não, Ele então. é do ano passado. Ele estreou ano passado, mas ele veio pra cá em 2015, direto pra Netflix. Ah, então acho que vale. Acho que vale. Filmes de Então não 2015. tem. É porque tem um filme meu aqui também que foi direto pra Netflix, ele não estreou aqui. Ah, não, de boa. Daí. Tranquilo. Já foi minha dúvida. Tranquilo, tranquilo. É, o Babadook, cara, eu não sei se vocês gostaram, mas eu inicialmente não gostei, assim, na verdade eu achei ele bem clichêzão e fiquei tipo, caramba, que filme mal feito. E depois que eu fui, eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu fui ler as críticas, aí eu falei, não é possível, não é, eu tenho que assistir esse filme de novo. Porque as críticas falavam sobre alegorias que o filme fazia em relação à pressão de uma mulher ser mãe, a pressão que uma mulher solteira pode sofrer quando ela é mãe, e um moleque super rebelde causando depressão nela, e tipo, todo esse retrato familiar através de um monstro que é o Babadook. E aí depois que eu li essas críticas, entendi, porque eu não tinha pego isso de primeira. Aí na segunda vez que eu assisti, eu falei, poxa, faz sentido. Aí eu passei a gostar realmente do filme e inseri ele no décimo lugar aí. Vocês gostam? Eu não sei se vocês viram. Você viu, né, Matheus? Eu vi, achei do caralhíssimo, cara. É bom. Babadook tá. Eu tinha esquecido que ele tinha vindo pra cá em 2015, senão ele tava na minha lista também. Ah, E bota ele fé. tem. É engraçado que eu acho que eu gostei desde a primeira vez, assim, porque ele tem umas coisas muito legais, tipo de a mulher vai lá na polícia, ela faz livros infantis, né? Sim. Daí ela vai na polícia e aí vai falar que tem um livro lá e tal, e ela tá com a mão meio azul, assim, da cor da tinta do livro, né? Meio azul, meio É preta. mesmo, Daí verdade. nessa hora eu já, porra, que demais, cara, esse filme é. E fala assim, de luto também, né? Do luto É, do cara. marido dela, na forma do Exatamente. Babadook e tal, da depressão. Achei muito doido, cara. Isso é doido. Isso eu peguei Curti só na muito. segunda vez, velho. Tu pegou na primeira, deve ter se amarrado, então. Me amarrei pra caramba. Vitor não viu não, né? Não, não Então assisti já eu. fica a recomendação, cara, pra você. Porque ele é bom, assim. Ele é um filme de terror, dá nervoso, assim, dá um medinho. Se você assistir de noite, com luz apagada, sozinho em casa. Mas ele é mais do que só um filme de terror, entendeu? Pra dar medo. Eu lembro que eu vi umas pessoas comentando sobre o filme, como ele é um terror mais psicológico, assim, menos pá! É. Toma! Susto na cara! E eu. Ou violência gratuita, assim, tipo, isso Não, mas assim, já me animou pra assistir. convenhamos que um filme de terror é assim, né, cara? Eu não acho que um. Ah, não, calma. Tem violência divertida e tem aquela violência de estilo os últimos filmes dos Jogos Mortais. Isso, é, Que pois é. é simplesmente. Ah, não tem nenhuma história aqui. Toma aí, Voltam um voando em gente 3D, morrendo. né? Isso. Os últimos atividades paranormais, né? Paranormal. Atividade É. paranormal. É, isso. Matheus! Décimo lugar aí seu. Eita! Peraí. Que todos os meus estão empatados em primeiro lugar. Eu vou Ah! fazer um sorteio aqui, igual do Sacanagem. Silvio Santos. Vou jogar tudo pro alto. Então eu vou falar de Corrente do Mal. Não sei se vocês assistiram. Corrente do Mal Pra é continuar aí. o It Follows? Isso, It Cara, esse Follows. filme Ah! tá no meu quinto lugar, cara. Botei ele no meu quinto lugar. Boa, ótima Não, é muito escolha. bom, Diz né, cara? aí, pode falar. Bom filme. Ou não, então, ele teve uns problemas também para ser distribuído aqui. Eu nem lembro se ele chegou a ficar muito tempo em cartaz, mas ele é muito diferentão, assim, né? Porque ele vai num rumo muito longe desse horror de jumpscare, né? Que a gente tem Isso. de ter um bicho que você não vê até na hora que ele pula na tela e todo mundo toma um susto. Ele não, cara. Isso aqui é o terror mais terror que tem, que é de deixar você na ponta do sofá agoniado, assim, É, cara. porque você não sabe onde o monstro tá, você só sabe que ele não para e que Ele vai chegar uma hora, né? Então, a cena mais doida pra mim, a melhor e a pior ao mesmo tempo. É aquela da praia, que eles estão na praia assim, Ah, eu e sei, eu daí tá sei. todo mundo conversando e você vê o diabo vindo lá do fundo, assim, devagarinho e tal. Caramba, É muito louco, cara. esse filme causa uma ansiedade realmente sem limites, porque você vê uma multidão. Ele brinca muito com isso, o filme, né? Você vê uma multidão atrás dos protagonistas, e qualquer um daqueles que tá na multidão pode ser um monstro, e você não sabe exatamente quem é. E quando vem uma pessoa se aproximando, aí você, é esse cara, e de repente ele passa direto e não é, saca? Isso é bem Não, e interessante. além disso tem um lance de só ela ver, né? Só a vítima Isso. ver a criatura chegando. Então tem um É. negócio da paranoia, assim, né? Também, é Mas, verdade. O que além disso. eu gostei muito nesse filme, Matheus, desculpa te interromper, foi a ambientação, porque ele causa um desconforto muito grande em relação à ambientação do filme também. Você não sabe em que época que é, porque de repente É eles estão verdade. assistindo um filme antigo numa TV de tubo, mas mexendo no smartphone. E O aí, smartphone tem isso, né? tem isso, e os carros que passam nas ruas são todos antigos, e aí você fica tipo, que cidade é essa? Em que época que eles estão? Isso é bem coisa de filme de terror também. É bem Eu legal. vou fazer até um jabá aí que a gente gravou um TigreCast sobre esse filme. Ah, é, eu vou E deixar linkado. aí a gente fala um pouco disso, assim, porque de um jeito ou de outro ele tá falando de uma DST, né? Que É é um verdade, é diabo verdade. sexualmente transmissível. Sim. Então, isso não tem época, né, para acontecer. É, É então. universal. Então, é muito doido essa pegada que eles têm. É, a gente falou de dois filmes de terror aqui já agora, e os dois são meio alegóricos, né? Fala de uma coisa que Sim. vai além do filme, vai além do terror, só do filme Não, mas de susto. o terror que é bacana é esse, né? É, concordo. Eu assisti esse filme porque o Fred recomendou e eu também recomendo. Principalmente para quem gosta de filme de terror, assim. Ele é um bom filme do gênero. Bom filme do gênero. Acho que É. talvez o melhor desse ano. Uma coisa que eu gostei muito do filme, não muito ligado à história, coisa assim, eu gostei da trilha sonora. Ah, é verdade. É feita pelo rapaz lá, né? Como é que é o nome dele? É feito por um cara que fazia trilha sonora de jogos. Jogos independentes. Aí ele foi chamado para fazer a trilha do It Follows, Corrente do Mal. E é uma trilha sonora bem bacana. É muito legal. Isso é uma coisa que eu tava. Toda vez que eu tava. Começava uma cena nova, eu pensava, caraca, que música legal. Eu tava assistindo um filme de terror. É, o nome do compositor é Rick Vreeland. Ele fez um monte de música para jogo e agora tá no ramo dos filmes aí. Era esse cara que ele tinha um crédito meio esquisito, assim, no filme, que. Um Pô, crédito não vou isso. lembrar. É, porque ele tava com um nome meio esquisito, assim, no filme. Quer ver? Deixa eu procurar aqui no IMDb deles. Veja. É, ele tá acreditado no filme como Disaster Peace. É esse mesmo, esse cara mesmo. É esse mesmo. Exatamente. Então. Disaster Peace. Que bizarro, hein? Vitor, vai aí seu nono lugar. Pode mandar Ó, ver. antes de falar meu nome no lugar, só queria avisar. A minha lista, ela tá bem ruim. Pra uma pessoa que gosta de filme, de verdade, assim, eu acho que tipo, que gosta intelectualmente de filme, a minha lista vai ser a pior coisa do universo. Tendo Tá, dito isso, que isso, cara? vamos. Meu número 9 é Velozes Calma Furiosos aí, calma 7. aí. Eu acho que você ficou intimidado com o Matheus, hein? Não, talvez um pouco. Bicho é Não, esse. cara, eu só vou no cinema pra assistir lauzeira, assim, tipo. Chuck Pois é. versus Predador, essas porra assim. É Velozes e Furiosos, cara? Velozes e Furiosos 7, sim. Pode mandar. Cara, eu nem vi esse filme. Cara, Velozes e Furiosos tem alguma coisa muito artística em toda a estrutura dos filmes que eu não consigo entender. Eu amo esses filmes. Eu amo. Sério? Caraca, o bicho realmente. Tem alguma coisa muito estranha nelas. E esse foi a grande despedida do Paul Walker. Eu tento. Você chorou, cara, nesse filme? Cara, eu chorei assistindo Velozes e Furiosos. Eu não consigo entender o que esses filmes têm na minha cabeça, né? Que tipo, que eles mexem comigo de, caraca, eu quero assistir o próximo. Ô, Vitor, mas me falaram uma coisa sobre esse Velozes e Furiosos que eu fiquei interessado, assim. Disseram que ele é uma continuação, ele é depois do Tokyo Drift, uma coisa assim, porque o vilão de um é irmão do vilão do outro, uma coisa... Você sabe que treta é essa, assim? É porque o Tokyo Drift, ele veio depois do 2, ele era meio que o 3, e ele não se encaixava muito bem na história dos outros. E aí o 4, ele volta pra história do 1. Aí meio que confunde tudo lá, e aí acabou que o 3 era... até o 6, o 3 era o último da cronologia. E aí no 6 eles derrotam um cara fodão de Londres lá, um mafioso. E aí no final... O 6 é no Brasil? Não, eu acho que o 5 é no Brasil. Aí no final do 6 aparece na cena pós-créditos a morte de um personagem que ele foi introduzindo no 3, e no 3 ele morre. E aí no 4, 5 e 6 ele aparece normalmente lá, vivendo a vida dele. E aí você pensa, caraca, ele vai morrer um dia. E aí no 6 eles matam ele. E aí é o Jason Statham que mata ele. E o vilão do 7 é o Jason Statham. E a presença dele nesse filme é... todo lugar que os... A família, digamos, a família do Velozes e Furiosos vai... O Jason Statham tá correndo atrás e tá com uma arma mirabolante pra matar eles, e ele é uma caça. E eles estão sendo caçados pelo Jason Statham. Então é tipo o filme de ação mais maluco que você pode pensar. E tem o The Rock no meio pra melhorar ainda mais essa história. Eu não consigo... É incrível. É arte. É arte. Tem uma hora que eles estão sendo atacados por um drone, que chamado pelo Jason Statham, que o Jason Statham tem um drone por algum motivo. E aí chega o The Rock, o Dwayne Johnson, digamos, o nome dele. Chega o Dwayne Johnson lá, ele chega de uma forma muito dramática, diga-se de passagem. E aí a Michelle Rodriguez vira pra ele, você chama a cavalaria? Aí ele vira pra ela, mulher, eu sou a cavalaria. E aí ele tá, caralho, com uma minigun lá pra derrubar o drone. É incrível, é ação, é aquela ação dos anos 80 esse filme. Só que com dinheiro de um filme dos anos 2000. Ah, muito bem. É sensacional. Eu não vi esse filme, então não sei o que falar. O meu, mais alguma coisinha, se vocês quiserem? Não, falar. Eu recomendo essa série. É uma das melhores séries dos anos... do século XXI. Caramba, rapaz. Série de ação, pelo menos. Bota fé, cara, é muito bem. É, Velozes e Furiosos, tá aí a recomendação. O meu nono lugar, eu não sei se... De novo, gosto duvidoso também. É uma animação, cara. Que saiu esse ano aí, eu gostei bastante. Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe de 2015, né, óbvio. Uhum. Eu gostei porque eles criaram uma história nova, um roteiro adaptado, mas eles criaram muita coisa nova em cima do livro, né? Porque o livro é bem fininho e eu não sei se ele rende um filme inteiro, e aí acabaram criando, cara, uma história paralela. Já tá uma série, porra. Como é que eu achei muito legal. A história do Pequeno Príncipe rende até uma série, se... É mesmo, se investigarem bem, né? Se... Dá pra criar bastante coisa. Mas eu gostei, cara, da historinha paralela que eles criaram. É muito legal o jeito que eles fizeram. É, da menina com o velhinho. E aí o velhinho contando a história pra ela. E aí, toda vez que volta na história do Pequeno Príncipe, mostra um estilo artístico diferente, né? Então o filme mistura muito a técnica do 3D com a técnica do stop motion. E eu achei que a direção de arte do filme é muito bonita, cara. Isso me pegou, assim, de jeito. As falas, todas aquelas clássicas, né, dos livros, estão bem colocadas no filme e faz você ficar pensando, assim. É bem filosofia que eles tentam vender que é pra criança, mas na verdade não é pra criança, né? Esse filme lida até com a morte, né? Lida com a morte, sim. Eu achei que no final não foi tão corajoso, podia até ser mais corajoso, né? Verdade. Mas lida de um certo modo, assim, com a morte, com perdas. E eu só me incomodo um pouco com o terceiro ato mesmo do filme, que é um ato mais de ação, que ela pega lá o jatinho do velhinho e aí vai parar no outro lugar pra resolver os problemas lá. Eu acho que ele poderia ser mais contemplativo mesmo. Ele passou uma boa parte do filme sendo bem contemplativo, primeiro e segundo ato, e no terceiro ato ele já passou mais pra ação, né? Pra aquela ação mais cartunesca. E aí é justamente o que me incomoda. Pra mim podia ser filme de nicho mesmo, daqueles filmes de animação franceses, até porque ele é francês, e se manter contemplativo. E aí tá aí meu nono lugar, Pequeno Príncipe. Eu gostei desse filme, ele aqueceu meu coração. Foi. Eu acho que em certos momentos eu quase chorei. Ele é bem. Se eu não tiver chorado. Você gostou, Matheus? Não falou. Não... Esse aí eu não assisti, não. Ah, não viu não, né? Ele é bem. Eu recomendo. Então. Eu gostei muito também. Sim. Pode ir, Matheus, aí, nono lugar seu aí. Manda ver. Então, vai. Vou acompanhar o Victor aí nessa de franquias que eu amo. Vou falar do Missão Impossível Nação Fantasma, cara. Pô, muito bom esse filme. Muito bem. Foi o melhor 007 desse ano e um dos melhores Missão Impossíveis também, né? É, cara. É incrível como. É incrível como a franquia Missão Impossível consegue ter ótimos filmes, né? Todos eles são bons. Eu não sei como. E são todos feitos por diretores diferentes, né? Ó, o 2 é discutível, mas. É, o 2 é bem discutível. É, né? É realmente uma franquia ótima. E esse negócio de cada diretor dirigir só um filme. Dá um fôlego muito legal, né? Porque aí são vários filmes meio parecidos, mas. Cada um tem um espírito muito diferente, né? Sim. Então isso ajuda pra caramba. Ah, aí. Os três últimos tem produção, né, do Abrams, que é a produtora dele lá, Bad Robot. Tá, isso. Tá em todos os filmes. É verdade, é verdade. Eu acho que o J.J. Abrams meio que salvou a série. Na minha opinião, assim. Bem Quem provável. Salvou foi o Tom Cruise, rapaz. O cara conhece todo mundo ali. Não, caraca. Eu quero chegar aos 50 anos com o porte físico do Tom Cruise. Porque o cara. Ele é mais saudável que eu. Com certeza. Ai, ai. Mas eu acho que ele tá passando por uma crise de meia-idade, viu, cara? Que por quê? Cada filme ele faz um negócio mais absurdo. Assim. É verdade. Eu acho que pra você ficar com saudável desse jeito nessa idade, você tem que ser completamente maluco. Ele fez esse pacto com o demônio lá, tirou. Cientologia funciona, né? É. Muito bem, Vitor, oitavo lugar. Oitavo lugar. Meu oitavo lugar. Ah, sim. Filme underrated. Eu acho que pouca gente assistiu, na verdade. Pra um filme que merecia. Colina Escarlate. Ah, olha aí, cara. Putz, eu esqueci de botar esse filme no meu. Pô, ainda bem que eu botei no meu. Então. É. Não, esse filme realmente, eu acho que ele não tem aquele pessoal que quando gosta de um filme e a outra pessoa não gosta, aí ela fala, você não entendeu o filme. Eu acho que no caso dele, Colina Escarlate, isso se aplica. Uhum. Então eu vou ter que fazer altos cursos aí, cara. Não, é porque eu não sei. Eu vi um pessoal, assim, criticando o filme como se ele fosse de terror. Não é o seu caso, Matheus. Mas eu vi um pessoal criticando o filme como se fosse de terror e ele não é de terror. Ele é um filme gótico, quase que. Ele é um romance gótico, né? Romance gótico, exatamente. Obrigado. É isso. E aí. É por isso que é o que eu digo, que teve muita gente que não entendeu, assim, deu. Tá, você pode dar nota ruim pro filme, mas tem que saber por quê, né? É, E tem aí um. muita gente criticou ele mal, como se fosse um filme de terror, falando, ah, isso não é um bom filme de terror, não tem nenhum momento de tensão. Sim. Tem uma. E aí. É, logo no começo do filme tem uma cena. Tem uma cena genial. Que pra mim é a melhor cena do filme. Que é a. Que ela tentando vender o livro lá pra ser publicado, né? E aí o cara vira pra ela. Ah, então isso é uma história de fantasma. Aí ela, não, não é uma história de fantasma. É uma história com um fantasma nele. É, eu acho que tem uma crítica muito boa. Eu não sei agora se é o Pablo Vilaça ou se é aquele Thiago Belotti do Meus Dois Centavos que fez. Mas eles falam assim. Resumem bem o que eu quero dizer, entendeu? E o que o Vitor quer dizer também. Eles falam mais ou menos isso que o Vitor tá falando, que não é um filme de fantasma, sim um filme com fantasmas, e ele tenta explorar um pouco do romance, né? Daquela coisa bem classicona, gótica. É, e aí eu gostei desse filme. Eu acabei não botando ele na minha lista, talvez porque não merecesse, porque eu tenho uns filmes aqui que eu acho melhores, mas ele é um bom filme, eu recomendaria. Eu gostei. É estranho porque eu saí do cinema, eu não me senti como se eu tivesse assistido um dos melhores filmes do ano. Você sentiu Mas isso? eu não senti, não Ah, senti. tá, entendi. Mas quando eu começo a pensar sobre, ah, eu gostei da atuação do Tom Hiddleston, da Jessica Chastain e da menina principal lá, que eu esqueci o nome, da Mia do Krakowska. Vasikowska, né? E eu gostei dos fantasmas, que apesar deles não serem tão importantes assim pro filme, eles são muito. Eu gostei do design deles. Ah, É, é, eu, isso é verdade, né? eu gostei do clímax, que parece uma luta de chefe de videogame. É, o cenário, o jeito que a cena. A estrutura da cena parece um jogo de videogame. E, inclusive, eu acho que o Guillermo del Toro, que é o diretor desse filme, pra quem não sabe, eu acho que ele tirou um pouco da inspiração, uma certa inspiração do trabalho que ele tava fazendo com Kojima, no fazendo Silent Hills. Ah, sim, é Eu verdade. acho que Será? Isso ele. é da mesma época? Você tem informação? É. Ele. Foi meio que pouco depois do Silent Hills ser cancelado, esse filme lançou. Então ele meio que tava fazendo os dois meio que ao mesmo tempo. Entendi. Aí eu sinto um pouco disso. Não, não quer dizer que eu tô certo. Talvez eu seja completamente desmentido pela história um dia. Mas dá essa sensação de que ele tava fazendo o Silent Hills, aí ele pensou, caraca, eu posso fazer uma coisa legal a partir disso. E tipo, não Interessante. quer dizer que ele queria fazer um filme inspirado em Silent Hills, é só que ele fez uma coisa que lembra. Legal. Que talvez ele estivesse na Interessante. mesma mentalidade, assim. Eu gostei do filme. Matheus, Apesar. que você acha do filme? Você não gostou muito não, né? Eu acho que a melhor coisa desse filme é a casa, cara. O design da casa, pra Ah, mim, é uma certamente, das certamente. coisas mais incríveis que eu vi, assim, nos últimos anos, em Ah, questão isso é de designs. De verdade. brincar com um absurdo, assim, né? Dela pisar, e aí é como se a casa estivesse sangrando, assim, né? Porque Sangrando. o Ah. barro é vermelho. Aí a Puxa, casa não tem teto, tem uma parte assim, fica nevando dentro. Muito louco, cara. Muito, muito Quem moraria sensacional. numa casa dessas, gente? Ah, não, isso bem lembrado, Matheus, porque eu acho Verdade. que foi um. Acho que antes do filme sair, o Guillermo del Toro deu umas entrevistas falando que era o que ele mais queria trabalhar mesmo, era nesse design aí da casa, fazer um negócio meio vivo, como se a casa fosse um personagem também, fosse uma parte íntegra do filme, bem lembrado. É realmente, eu acho que uma das coisas mais impressionantes do filme. Até que a história do filme, assim, quando você pega ela é meio. É, não tem nada de Demais, né? excepcional, assim, Com é. certeza. Mas eu gostei do filme num geralzinho, assim. Eu gostei. Voto fé, legal. Esse foi o seu oitavo lugar, né? É. Meu oitavo lugar. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu adorei esse filme, cara. Agora eu acho que a lista começa a ficar realmente boa aqui na minha lista. Que é o Shaun, o Carneiro, o filme. Vocês viram esse filme? Pô, Esse eu eu não queria vi, ver. ó. Caramba, é um filme muito bom, cara. Ele é filme assim, bem. Ele é stop motion, estilão. Como é? Fuga das Galinhas, assim, o estilo, né? A técnica. Só que o filme ele é bem amarradinho, assim, o roteiro também não é nada demais, mas é um filme de gag, porque é filme de animação para criança, e ainda tem aquela pegada do Fuga das Galinhas, então é sempre uma gag atrás da outra, mas todas funcionam. Eu costumo ter muito preconceito com esses filmes blockbusters, AAA que a gente chama, que é de gag. Tô falando com Vingadores mesmo, Vingadores 2 e esses filmes mais da Marvel, assim. Mas no caso do Shaun Carneiro, ele não tenta ser pretensioso demais. Ele é aquilo ali que ele é. É um filme bem simples, funciona e eu achei um dos melhores do ano. Talvez uma das melhores animações do ano. Eu queria assistir. Eu tava em Londres para esse ano, uns meses aí. E eles estavam tendo a Copa do Mundo de Rugby. O filme é E britânico, né? O mascote da Copa era o Shaun. Que massa, que legal. É porque na verdade esse filme ele vem já de uma série. Já existe uma Sim. série que é Shaun o Carneiro e aí ela passa inclusive no Brasil acho que pela TV Cultura e aí esse ano resolveram fazer o longa-metragem que eu acho que talvez seja uma reunião das melhores ideias das melhores piadas que fizeram na série e aí transformaram num filme. E ficou bem legal, cara. Eu recomendo mesmo. É uma das melhores animações desse ano. É aquele stop motion com cara de stop motion mesmo. Ele não tenta ser super fluido. Ele deixa bem claro que é stop motion. Eu acho muito bonito. Então, pra quem não viu, veja, porque é Legal. muito, muito bom mesmo. Muito da hora. Shaun Eu Carneiro. também recomendo o Wallace e Gromit A e Batalha dos Fuga das Vegetais, Galinhas, né? né? A Batalha dos Vegetais? Pô, Esse. esse filme é demais, cara. Eu Esse lembro filme é que muito assisti legal. no. Eu assisti esse no Drive-in até. Ai, nossa, agora que eu vi aqui, cara, eu lembrei. Muito bom, é verdade. Ele é um, tipo um spin-off, né? Na verdade, o Shaun Eu? Carneiro é um spin-off do Wallace e Gromit. Ah, é? É, Sabia não. acabei de ver aqui. Realmente. Eu não sei se todos são feitos pelas mesmas pessoas assim, mas eles são bem parecidos, Eu pelo acho que menos. é, tem meio um estilo, né? Fuga das Galinhas, esse Wallace e Gromit e Shaun Carneiro são bem parecidos. E São. a Batalha dos Vegetais, né? E tem um filme meio que nesse que no estilo artístico desses três, que é o isso aqui é animação, que é Por Água Abaixo, eu acho, o nome, que é um rato que vai descarga abaixo. Eu não. Por Água Abaixo, eu tô vendo aqui. É Por Água Abaixo, isso mesmo. Por Água Ele Abaixo. foi feito para ser pro estilo artístico ser parecido com o do Fuga das Galinhas. Fuga das Galinhas. Se Ah, você tá. ver, Parece mesmo. eles têm as mesmas caras assim. Aquelas bocas meio abertonas. Então fica aí minha recomendação, oitavo lugar. Agora, Matheus, oitavo lugar. Eu tenho outra dúvida aí. Ah. Filme que estreou aqui só em 2015, mas é de 2014. E foi pro Oscar, essas por toda. Ele entra ou não entra? Eu acho que entra. Eu também Eu fiquei na dúvida. Porque. não adicionei, mas eu acho que pode ser. Sim, eu acho que sim. Pode ficar à vontade aí. Isso é uma. É o que eu chamo de limbo do Oscar. Porque são os filmes que lançam em 2014. Os Estados Unidos tem aquela Oscar season, né? Que são aquela época que lança os filmes de Oscar. Que é no final do ano, só que esses filmes não saem no final do ano aqui no Brasil. E aí, quando vem os indicados ao Oscar, eles saem. E aí acaba que a gente tem esses filmes que são do ano passado, só que são desse ano, e aí a gente não. Eu nunca sei se eu boto no, na lista. Na minha lista de filmes do ano. É complexo. Eu também, mas eu acho que vale, Matheus, pode ficar à vontade. Beleza, então vamos lá. Porra, agora começou a apertar aqui, cara. Puta que pariu. Agora é oitavo, né? É, o seu oitavo, isso. 7, 8. Voltou com um a mais, peraí. Vai embora esse aqui. Então, meu oitavo lugar é um filme chamado... Ex Machina. Não, porra. Ex Machina não. Caraca, tô pulando. Eu quase botei esse no meu top também. Top 10. Ex Machina é um filme muito caralho, né, cara? É, muito doido. Ele... Esse ano eu tava numa vibe meio assim de inteligência artificial, daí teve aquela série também, né, Humans. Então, ele é muito pertinente, assim. E ele tem umas discussões que são muito, muito doidas, assim, né? Naquele negócio de o cara pegar dados, e aí ele fala que ninguém processa ele por pegar dados de todo mundo, porque todo mundo faz isso também, né? Então, sim. O Ex Machina é o seu oitavo lugar, né? Ex Machina é meu oitavo lugar. Ah, bota fé, sim. Muito bom, cara. Ele veio numa época, assim, exatamente igual você tava falando, uma época meio... Ele veio junto com o Chappie, não veio? Cara, ele não chegou aqui pro cinema, né? Ele foi direto pra Netflix também. Ah, tá, porque eu lembro desses dois filmes terem saído e o pessoal fazer comparação. E aí eu fui assistir um, depois assisti outro e falei, caraca, nada a ver, cara. Só são dois filmes de ficção científica, assim, um é... Tem robôs. É, eles tratam de inteligência artificial, os dois, mas eu acho que o Ex Machina é muito mais psicológico, é muito... Ele é até um pouco mais lento. Muito melhor, inclusive. E melhor, também acho. É, porque o filme se passa todo dentro de uma casa, né, cara? Isso. Praticamente todo, né? É, então ele é um filme mais lento. Sim, ele usa muito signo, né? Tem muita questão da importância do figurino, que é muito louco também, muito bem utilizado no filme. Então... Fica aí, Ex Machina. Ex Machina, excelente, excelente filme. Ah, tem o Oscar Isaac, é esse filme, tá. tem o Oscar Isaac. Ah, agora que todo mundo assistiu Star Wars e sabe quem é o Oscar Isaac, o pessoal vai atrás do Ex Machina. É, não, inclusive tem o Oscar Isaac e o rapazinho lá, né, que é o que faz um dos vilões do Star Wars. Ah, é que fez About Time, né, o ruivo lá. É, esse sei. Mesmo. Ele isso. Mesmo, é verdade. Oh. Ele é muito bom, o ator. Ótima, excelente recomendação. Muito bom mesmo esse filme. Vitor, sétimo. Sétimo. Ah, ok. Sétimo é um que dividiu muita gente, muitas opiniões. É Jurassic World. Ah, esse eu não botei não, cara. Apesar de eu ter me divertido no cinema. Pois é, esse negócio eu me diverti muito. Eu saí sabendo que eu vi um filme... pipoca, bobo pra caramba, mas eu saí pensando, caraca, eu acabei de ver um tiranossauro e um velociraptor lutando contra um dinossauro híbrido. É, isso é verdade. Não dá pra... O que eu achei interessantíssimo desse filme é que eu mesmo não tava nem um pouco interessado em assistir, empolgado. De repente eu vi, me diverti no cinema e tipo uma semana depois... Recordes de bilheteria. Eu falei, caramba, o pessoal quer ver dinossauros ainda, que estranho. Pô, mas é porque tem um nome Jurassic, tem um legado Jurassic Park, né, cara? Tem um legado Jurassic Park. Mas eu achei ele divertido. Uma das coisas que mais que mais dá aquele aperto no coração, assim, nesse filme é quando eles tocam os temas, que pra mim são alguns dos melhores temas do John Williams. John Williams, com certeza. Os temas são do Jurassic lá, Park. É. Tananananananananana. É. E o tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Os melhores temas de John Williams, com certeza. É, eu amo esses temas, meu Deus. E aí, esse filme... eles ficam tocando as músicas e eu chorando lá. Ah, meu Deus, eu tô gostando do filme porque estão tocando música antiga. É. Esse filme, ele teve umas polêmicas, né, envolvendo representatividade. A menina lá, ela não foi tão bem representada. O que vocês acham disso? Ó, eu sou das pessoas que acham que ela foi... Que ela, na verdade, é girl power. Que ela... É... Ela representou bem, na verdade. Porque... Eu não entendo que... Tipo, ela... O povo fala do salto alto dela, que ela fica sempre de salto alto. Se ela consegue usar salto alto e se manter badass, fazendo as coisas dela lá, correndo de dinossauro. Porque é errado. Porque... O que você achou do filme, Matheus, e dessa polêmica toda? É, eu acho que é muito burrice, né, cara, a mulher usar um salto daquele tamanho. Eu fico pensando que é tipo o Chaka de Virgem lutando com o olho fechado, sabe? É. Porque se ela faz aquilo tudo com um salto daquele tamanho, imagina se ela estivesse descalça, né? Ela podia até voar. No próximo filme ela vai tirar o salto e vai pular 10 metros de altura. Ela podia matar aquele dinossauro sozinha, né? Se ela tirasse salto. Uhum. Mas é realmente um filme muito divertido. Aquela luta final é pra dar com o pau mesmo, né? É divertidíssimo, é. Realmente. Eu não botei ele assim... na minha lista. Alguém botou? Você botou, Matheus? Não botei não. Aí não. E assim, eu acho que o Chris Pratt, ele isso foi a tentativa dele de não dele, né? Mas... uma tentativa de mostrar que ele seria um ótimo Indiana Jones. E eu ainda acredito. É, eu acho que Hollywood tá tentando engordar ele pra fazer um Han Solo jovem, sabe? Aham. É verdade. Porque ele tá cada vez mais parecido com o Harrison Ford. Não fisicamente, assim, né? Mas em questão de papel, de atuação e tal. É verdade. Eu prefiro Chris Pratt gordo do que forte. É verdade. Ele tá virando queridinho de Hollywood, né? Senão já virou. Chris Pratt no Parks and Recreation é muito mais legal. Ah, eu adorava ele. Eu gostava dele antes dele ser popular. Ali, tamo junto. É, sou eu, né? Sétimo lugar, meu sétimo. Então, meu sétimo lugar, velho. Ah, fiquei com dúvida, mas é isso aí mesmo, Divertidamente. Nossa? Caraca, só tem animação no meu filme, na minha coisa. Divertidamente, sétimo lugar. Em sétimo? Sétimo. Gente. Tá em que lugar no seu? Primeiro. Primeiro lugar? Aham. E no seu, Matheus? No meu também tá em primeiro. Caraca, mentira. Não, eu sou renegado, então. Caraca. Nossa. Tá, enfim, vamos falar desse filme, então. Okay. É, eu não sei porque eu coloquei ele no sétimo. Na verdade, eu acho os outros filmes... Na verdade, eu sei porque. Porque eu acho os outros filmes melhores. Mas... Mas por que você acha os outros filmes melhores? É, eu não sei. Eu vou discutir nos próximos lugares. Mas Divertidamente aí tá, agora sim. Divertidamente é a melhor animação desse ano. Por isso que eu botei ele na frente. Primeiro veio o Pequeno Príncipe, e depois Shaun, Carneiro e Divertidamente. Melhor animação desse ano. É, eu achei muito bom como eles conseguiram subverter de novo, né, Pixar, um filme de animação que todo mundo ainda tem a visão de que é um filme de que é um produto para criança e de que tem que ser infantilizado e de que não tem como você adicionar camadas de interpretação. Veio aí Divertidamente provar o contrário mais uma vez, né? O filme tem muitas camadas de entendimento, de interpretação. Ele é muito bem pesquisado. O pessoal, imagino que o pessoal tenha pesquisado muito sobre psicologia e cérebro e memórias pra fazer esse filme. E já que é o filme em primeiro lugar de vocês, pode mandar ver aí, gente. Manda ver. Ah, eu só queria falar, primeiramente, que eu saí do cinema acreditando que aquilo que a Pixar me mostrou é o que realmente acontece na minha cabeça. É tão bem feito, todas as coisas que eles mostraram, assim, todos os pequenos detalhes de, o trem do pensamento, né, porque pra gente é a linha do pensamento, mas eles têm o trem, aquela parte que ela derruba a caixa de opiniões e a caixa de fatos e... Ah, isso é muito interessante. E tenta organizar e... Não, se preocupa não, que é tudo a mesma coisa. Que... É genial. Eu fiquei, caraca, é realmente isso que tá acontecendo na minha cabeça? Me confundiu esse filme. Esse foi um dos poucos filmes que eu desse ano que eu me emocionei de verdade também, velho. Principalmente no final, né? No final bem, bem emocionante. E sabe com que eu fiquei com vontade depois desse filme? Eu fiquei com vontade de ver outros filmes em que funcionam na cabeça dos personagens. Cara, pra mim, todos os próximos filmes da Pixar podiam ter uma cena, tipo, divertidamente, assim, sabe? É, tá dentro da cabeça do personagem. Ter a Dory lá procurando o Nemo, aí de repente eles esbarram em alguma coisa lá e ela esquece tudo, aí tem que começar de novo, assim. Nossa, isso é muito bom. Eles não vão fazer isso, né? Mas seria muito bom. E você, Matheus, o que que você achou desse filme aí? Cara, vamos começar falando que o cenário do filme é um ser humano, né? No, o ser humano não é o protagonista, o ser humano é o cenário. Então daí a gente atira, né? O nível de bagunça que vai ser. E foi igual o Vitor falou, assim. Eu saí imaginando que aquilo era de verdade. Eu ficava olhando para as pessoas assim, ficava tentando identificar assim quem era que comandava as coisas dentro da cabeça dela, sabe? E tanto que eu converso com a minha namorada às vezes até hoje, e até hoje eu fico mandando aquelas figurinhas do Facebook, porque aí daí ela já sabe tudo que eu quero dizer com uma figurinha de divertidamente, assim. Caramba, muito Então. bom. E assim, é o nível das camadas, né? Eu acho que esse é o filme que vai mais longe, assim, dentro do entendimento, assim, né? Do que a gente tem do ser humano, cara, porque. A partir do momento que você coloca as emoções para terem as próprias emoções, então daí é o filme mais introspectivo que pode existir, né? Se assim, é o filme todo passa dentro da cabeça de uma pessoa, então não tem nada que seja mais para dentro que isso. E é muito legal que isso seja feito dentro de uma criança que tá virando um adolescente, né? Porque daí você tem toda aquela metáfora da desconstrução para você construir tudo do zero, que é quando que ela ainda vai fazer aquilo várias outras vezes, né? Como a gente é um bando de moleque aqui, já sabe que a gente já teve que fazer isso várias vezes. Então, é muito legal isso, né? Da gente ver na tela uma coisa que pra gente é só um monte de coisa natural, assim, só aconteceu e daí pronto. E é isso, cara. O filme me fez ver um mundo diferente, assim. Eu era meio alegria, assim, com relação à tristeza, sabe? E daí o filme me mostrou que não é assim, cara. Então, assim, tem uma animação me mostrando que eu tô vivendo errado, sabe? Pra mim é muito, muito escroto, muito foda. Isso é realmente uma coisa que eu tava assistindo o filme pensando, caraca, por que que a tristeza tá tocando em tudo? Por que ela não fica quieta? Por que ela não para? Que ridículo, que isso não faz sentido. Aí foi passando lá e mostrando por que ela tava tocando tudo e tipo a importância de ter a tristeza para ter uma felicidade mais saudável. Caraca, isso faz todo sentido. Eu acho Uau. interessante como o filme ele começa numa nota alta de felicidade, em que tudo é alegria mesmo, e aí ele vai caminhando pra melancolia, cada vez vai ficando cada vez mais melancólico, porque é meio que uma jornada não só da Riley, mas também da tristeza, né? Ela tá numa jornada ali, todos os sentimentos estão, mas especialmente a jornada da tristeza, ela serve pra provar a sua importância. E o momento que eu acho mais melancólico e ao mesmo tempo bonito também é quando a gente tem as duas lembranças se mesclando. Um momento em que a Riley tem uma lembrança de felicidade, e aí depois ela vê que aquilo ali foi gerado de uma tristeza, e que isso se transformou naquele sentimento dúbio, né? Que muita gente chama de nostalgia. Eu acho que eles quiseram fazer a nostalgia mesmo. E esse foi um dos momentos mais emocionantes assim do filme para mim, e bem muito inteligentes também. Achei bem legal. E eles. Eu chorei 3 vezes nesse filme. Eu nunca chorei tanto num filme antes. Caramba. Inclusive, eu A parte acho que que a. esse filme, eu acho que ele é o que mais falha, assim, ser para todas as idades, né? Porque eu não consigo gostar. Eu não consigo imaginar uma criança gostando desse filme. Assim, tinha uma criança na nossa sessão quando a gente foi assistir, e daí ela era bem novinha assim, e ela tava com a mãe dela que tava na minha frente, e a mãe dela morrendo de chorar assim, a menina pedindo pra ir embora, porque era o pior filme que ela já tinha visto, que todo mundo tava chorando, que ela queria ver um filme feliz. Porque o Caramba, nome do filme é Divertidamente, né, cara, no Brasil. Que mentira, que mentira, né? A mente verdade, não é divertida. isso Ela mesmo. só traz tristeza. Então, eu vou, eu, é, Vai parecer um pouco furada, mas eu acabei de ver que sétimo lugar e o meu terceiro lugar estão repetidos, então era pro Divertidamente ser o terceiro lugar. É, eu não sei qual era pra ser o sétimo, esse é o problema. Então daqui a pouco eu vejo qual que é aqui. É, Matheus, seu sétimo lugar. Cara, meu sétimo lugar chama Sicário, Terra de Ninguém. É o novo filme do Denis. Eu queria ter visto esse filme. Eu também, cara. Pô, esse filme é muito do caralho, cara. Ele veio pra cartaz ou ele é Netflix? Não, ele ficou em cartaz. Eu não sei se ele ficou muito tempo em cartaz, né? Mas ele chegou a ficar em cartaz. E é o novo filme do Denis Villeneuve. Só isso que precisa dizer, né? Que droga, eu não vi esse filme, cara. Pode falar aí, o que você achou? Pô, mais que isso, não precisa. Não precisa, não, eu tô de boa. Tá tranquilo. É, Vitor. Bom, falam uma coisa que falam é que a Emily Blunt, ela fez. Fez um papel digno de Oscar. Eu não sei se é verdade. É, eu concordo, cara. A Emily Blunt e o. Aquele cara que tá super galhofa na Marvel, que eu sempre esqueço o nome dele porque parece com o nome de outro cara. Ah, o Benicio Del Toro. Benicio Del Toro, esse mesmo. Os dois, pra mim, ali são Oscar. Que massa, cara. Tenho que ver esse filme. E pra mim, o filme em si é Oscar, assim. Pode levar Oscar, vai indicado pra melhor filme, indicado pra melhor fotografia, indicado pra melhor trilha sonora e atuações. Nossa, agora você me deixou pilhado. Pilhado mesmo. Mas o outro filme dele, o... como é o nome em português? O, do Jake Gyllenhaal. Com o... Ah, é o Homem Jack... Duplicado, né? Ah, tem esse também. Eu tava pensando no do... No do cara que é... Que é... Ah, qual é o nome? Que é a filha do Hugh Jackman some. Prisoners. Ah, é o Prisoners, né? O suspeitos, suspeitos, né? Sim. Alguma coisa suspeita ou só suspeita. Nossa, é muito bom esse filme. Esse filme é excelente. Excelente, excelente. Eu acho que foi um dos meus favoritos do ano que ele... Que saiu. Que ele saiu, é. É, muito bom. É legal, mas não é tão legal assim, porque o Denis Villeneuve é um cara que, pelos filmes dele, tu imagina que ele seja um misantropo infeliz, assim. Porque todos os filmes dele tem essa pegada assim de misantropia, aí tem o niilismo, né? E tem essa. É tudo muito triste, é tudo muito tem essa questão da desvalorização da vida, assim. Esse filme segue essa linha, mas ele vai pra um outro lado que é muito, muito maluco, assim, de fazer a gente pensar quem é certo e quem tá errado numa guerra, assim, sabe? Muito, muito foda, cara. Eu acho que qualquer coisa que eu fale vai estragar um pouco, assim. Não, então fica de boa aí. Experiência. Muito bem. É. Vitão, sexto lugar. Nossa, seis não, já? Não, sétimo. É o sétimo, né? É seis. É o sexto. Ok, esse daqui é meu filme diferente dos outros. Que é um que eu assisti atualmente. Então, ele é meio que já da Oscar Season, assim. Ele é A Ponte dos Espiões. Caramba, eu não vi esse filme. É o novo do Spielberg, né? Spielberg, isso. Filme do Spielberg de um acontecimento real com o Tom Hanks atuando. É tipo o filme perfeito. Bota fé, cara. Ele tá em cartaz ainda, você assistiu faz pouco tempo? Não, né? Saiu faz tempo, né? Faz um tempinho que eu assisti. Do jeito que é, eu acho que ele vai ser indicado a Oscar. E eu acho que ele vai... Que ele sim, vai voltar vale, a passar, né? No... esse filme... Eu não esperava muito. Eu não sabia o que seria. Assim, é claro, eu esperava... Ah, é um filme do Steven Spielberg com o Tom Hanks no papel principal, mas eu não sabia o que seria. E é de uma história real que um espião da KGB foi preso nos Estados Unidos e aí eles iam julgar ele. O Tom Hanks, que é um advogado, ele é chamado pra defender. Ele... ele tem que defender o cara da KGB. E aí ele fala, beleza, eu vou defender esse cara que com certeza é um espião da KGB e todo mundo odeia ele, mas eu vou fazer o meu trabalho o melhor que eu puder. E aí ele defende, ele realmente defende o cara e, tipo, ele é perseguido e odiado no país inteiro por causa disso. E aí tem uma... Esse é só o primeiro ato. Os outros é, tipo... É coisas que acontecem a partir do que ele fez pra defender o cara. E é muito bom. Tem uma cena nesse filme que eu fiquei até um pouco emocionado, assim. Pensar que isso realmente aconteceu me deixou... Eu não acredito que eu não sabia que isso tinha acontecido. É meu ponto. Pô, tomara que esse filme entre em cartaz de novo, né? Por causa do Oscar Season aí, eu vou ficar... Vou querer ver. Você chegou a ver, Matheus? É. Não, esse eu não vi. Inclusive, tinha uma pergunta. É, Vitor, tu falou que tu ficou emocionado aí com o filme. Tu acha que o... É porque o... O Spielberg, ele tá entrando nessa aí de tudo ser melodramático, né, na vida dele. Tu acha que ele deu uma maneirada nesse filme ou que ele tá aloprando ainda? Eu acho que esse filme, ele não é um filme muito triste, assim. Ele é um... Ele traz mais uma esperança, assim, né? Tipo, a humanidade não tá perdida. Isso daqui... Uhum. Ele é bem... Bem... Ele é bem engraçadinho até, na maior parte do filme. O personagem do Tom Hanks é muito engraçado. Só ele não é aquele engraçado... Haha, Tony Stark. galhofa, coisa assim. Ele é engraçado porque, tipo, ele é inteligente e ele é um advogado. Ele tá fazendo o trabalho dele como advogado. E ele tá num lugar que ele não... Não pertence, assim, tipo, ele tá trabalhando só como advogado numa coisa, num assunto que é acima dele. Mas ele não se importa e ele continua trabalhando do jeito que ele puder. E acaba, é muito carismático o personagem dele. Oh, interessante. Eu gostei. Eu verei. É, o meu Veja. É o meu... Então, se meu não sexto... voltar pro, se não voltar pro cinema, você assiste... Desculpa aí. Se não voltar pro cinema, você assiste, você assiste de outras formas. De outras formas. Tomara que vá pro Netflix. Compra o Blu-ray, com certeza. Meu sexto lugar, então, eu queria que vocês me ajudassem com o meu sexto lugar, porque ele é um filme que eu vi esse ano, mas ele foi... Mas ele inclusive no Brasil, ele estreou no ano passado. Só que ele voltou esse ano para um... Porque no ano passado, ele só foi para um circuito meio cult, assim. Ele passou só no Itaú, aí ele passou nos outros cinemas, no Cine Brasília. E esse ano, acho que por causa do sucesso, ele... Ah, não. Não, ele não conta. Eu ia falar de Relatos Selvagens. Ele foi até pro Oscar do ano passado, ou foi pro Oscar desse ano? Foi desse ano. Então, ele conta como filme desse ano? O que vocês acham? Cara, eu lembro dele ter estreado no ano passado. Ano passado, eu assisti ele ano passado, né? Mas mete bala aí, cara. Você assistiu no... Eu assisti esse ano também. E nesse ano, né? Então, você assistiu no Itaú ou Vitor? Ou Vitor não, ou Matheus? Ah. Eu assisti lá no cinema do Liberty Mall, o Cine Cultura. No Cine Cultura, né? Então, ele tava nesse circuito mais fechado. Aí, esse ano, parece que foi uma... Eu assisti no Pier. No Pier, né, cara? Esse ano, né? Então, foi um encontro. Não, foi, não deu certo. Ah, é verdade. Isso não veio ao caso. Então, eu assisti esse ano também. Então, por isso que eu acho que vai valer. Porque ele tava no cinema esse ano, então... Uhum. Filme do ano. E, cara... Relatos Selvagens, todo mundo aqui viu, é basicamente um... Ok, continue. É basicamente um filme que é como se fosse uma antologia de contos, com uma temática. E eles pegaram, como se tivessem pego essa antologia escrita mesmo, de contos, e transformado num filme. E é incrível como todos esses contos, né, esses curtas, são interessantes, são bons. E eles exploram um limite... Da capacidade humana, assim, do estresse humano. Alguns contos não são tão verossímeis, algumas coisas você pensa que aquilo ali não aconteceria de verdade, mas pro bem do filme, você acaba desprezando isso e entrando na história, achando bem legal, porque o filme é bem filmado, ele, as histórias são muito boas, a fotografia é muito bonita e os atores são sensacionais. Então eu não sei o que vocês têm a dizer de Relatos Selvagens, mas essas foram minhas impressões. Eu gostei muito. Eu vou parar aqui por enquanto, mas talvez eu tenha alguma coisa mais a dizer. Matheus, que você acha? O que você acha desse filme? Matheus assistiu eu no acho ano que passado. É Oi? Tu assistiu no ano passado, né? Isso, assisti ano passado. Eu acho que esse filme ele é muito divertido e ele tem muito desse. É legal que você falou esse negócio em verossímil, porque pra mim é aquele negócio, né? Senão, filme pra cada pessoa é uma coisa diferente, assim. Sim. E daí, pra mim, o inverossímil é pra reforçar a caricatura, sabe? Então, no conto que eu mais gosto, e aí eu vou cair no clichê de falar do Ricardo Darín, que todo mundo só tem que falar do Ricardo Darín, que é o conto do Bombita, né? Que é do cara que vai no Detran e explode a porra toda. E é uma caricatura muito boa, né, cara? Assim, do que é o serviço público, de nego trabalhar só pra dar mais trabalho pros outros, assim, e de desse negócio de. Que até é o tema do Piada Mortal, né? Da Lamour, assim, de Sim. O quão ruim seu dia tem que ficar pra você chegar num determinado nível, assim. E pra mim é o melhor conto de todos. Com certeza, assim. É uma ele é das, bom das coisas que eu. Uma das melhores coisas que eu vi, assim, de cinema mais alternativos. Sim, eu tô vendo aqui uma coisa sobre esse filme aqui no artigo do Wikipedia. E aí ele é classificado, né? Ele é um filme argentino com. Ele é espanhol e argentino, né? Tem uma contribuição aí dos dois países. E ele é classificado como comédia dramática, então talvez esse reforço da caricatura faça bem sentido mesmo, que foi o que você disse. Então, isso tudo realmente é de propósito, né? É pra ser caricato. Mas ao mesmo não, tempo. Aquele conto dos dois carros também. Cara, é, esse que é animal, velho. Ah, esse dos dois carros é. Caramba, você não acha que pode ficar pior e vai ficando, né? Pior, cara. E um detalhe, o cara que compôs a música pra esse filme se chama Gustavo Santaolalla e ele foi o compositor de um jogo chamado The Last of Us, que é um jogo empenhadíssimo, da hora. Nossa. E a trilha do filme é muito boa. Mesmo, então, essa foi a minha recomendação. Eu não sei se eu tô roubando aqui no jogo do bicho, mas foi um filme que eu vi esse ano, então pra. Meu amigo, o podcast é teu, então tu faz a regra aí. Então manda ver aqui, não. Ah, então pera aí, deixa eu trocar o meu aqui pro Whiplash. Mas. Pô, mas o Whiplash saiu aqui esse ano, hein? Foi esse ano, pois é. A gente podia colocar. É aquilo que eu falei, então, que eu não sei. Eu não sei a que ponto eu boto ou não. Eu sempre fico nessa dúvida. Os filmes de Oscar são lindos mesmo. Se algum de vocês tiver botado o Whiplash, eu vou ficar muito feliz. Então beleza, opa, botei o Whiplash aqui. Eu acho que eu vou pôr, cara, porque eu troquei divertidamente com o sétimo lugar, eu não sei qual é o meu sétimo lugar, então talvez eu ponha. Vou ver aqui. Matheus! Assim tem... Matheus, é o Matheus agora. Ah, Mateus. Desculpa. Tô zoando, pode falar. Ah, não, é porque eu só ia falar que tem o Whiplash, tem o Abutre / Nightcrawler. É, filmaço! Birdman, jogo de imitação, Selma. Ah, é, putz. Filmes excelentes que. Tecnicamente são do ano passado. Aí eu não sabia, mas eu não sabia. Mas por questão de estreia, assim, se eu não me engano, o jogo da imitação e o. Esse do Abutre, eles são do ano passado. Eles chegaram a estrear aqui ano passado. Ah, então não entra não. Mas de boa, a gente. Tá tranquilo. Matheus, é o seu sexto lugar. Whiplash! Mentira, Whiplash? Sim, meu sexto lugar. Na verdade eu tava meio em dúvida assim, porque eu vi que vocês colocaram um pouco o filme do Oscar e tal. Será que vai passar e tal? Passa, vixe. Daí eu tava em dúvida entre esse e entre aquele filme que eu esqueci o nome com Fábio Porchat, cara. Sério? Que filme? Ah, tu falou! Eu acho que já. Acho que. Entre abelhas. Esse aí mesmo. Eu vi uma crítica sua. Eu não sei se Ah, você. sim. Entre abelhas. Pra mim é um dos melhores filmes do ano, cara. Caramba, velho, eu não vi esse filme. Mas e aí, vai ser o Whiplash ou vai ser Entre Abelhas? Ah, então vamos fazer assim: você fica com o Whiplash, eu fico com Entre Abelhas. Pronto, vou Aí a falar do gente Whiplash cobre daqui a todo pouco. mundo. De boa, Entre Abelhas, Entre Abelhas. Diz aí, fala um pouco sobre esse filme. Por que que ele é Então, tão. ele é uma ficção científica, né? E daí ele fala de um cara que acabou de sair de um relacionamento e as pessoas vão começando a sumir para ele. Então as pessoas continuam existindo no mundo, mas ele passa a enxergar cada vez menos pessoas, né? E daí entra aquela discussão assim do que é importante para mim, quem sou eu, quem é o outro, né? E de você ter aquela situação de você tirar o outro da sua vista para você conseguir se enxergar melhor, né? E o filme fala muito disso. Ele é muito mais dramático do que eu esperava que ele fosse. Ele tá naquele nicho ali da dramédia, sabe? Que é um Sim. nicho que é muito muito explorado pelo Steve Carell, né? Que é um Ah. ator que eu gosto muito. E ele faz muito bem esse papel, assim, sabe? Ele é um filme que o tempo todo você se sente meio pra baixo, meio, porra, que merda, meio querendo ficar triste, assim, mas o tempo todo ele te conta uma piada, ele te dá uma situação engraçada, assim, e aí você dá uma risadinha só pra daqui a pouco você pensar que tá tudo uma merda de novo. Então, ele sabe muito bem trabalhar os sentimentos desse jeito. E é um tema que me pegou muito, assim, porque essa questão, essa relação do eu e o outro é um negócio que eu gosto muito. E o filme, ele fala disso muito naturalmente, assim, ele não tenta ficar forçando, sabe, a barra. Ele vai falando disso, daí vai mostrando a vida do cara, só que aí as coisas vão ficando meio ruins, assim, e ele só tem um final que eu acho covarde pra caramba, pra mim. Putz, sério? Puta merda, sério, E ele quase não pergunta. entrou na minha lista por isso. Pergunta pra você. O Fábio Porchat, ele nesse filme mais dramédia, ele tá mais como um Jim Carrey nos seus filmes dramáticos ou ele ainda tá brincalhão, todo Cara, piadinha? ele é um Jim Carrey no na vida de Truman, cara. Ah, no show de Ele Truman. é no show de Ah, Truman. boto fé, cara. Ele tá o tempo todo você olha pra ele e você fala, bicho, eu conheço esse cara, ele vai fazer alguma besteira agora. E Caramba. daí ele faz uma, ele só atua, sabe? Então é muito legal, ele não tenta ser o Fábio Porchat do Porta dos Fundos, assim, sabe? Sim. Isso é muito legal. É Caramba, que uma massa. atuação, eu acho que mais por essa surpresa me pegou tanto o filme, assim, também. Porque ele é dirigido pelo Ian alguma coisa, que eu não sei bem Ian o nome. SBF, né? Que é o carinha do Isso, Porta dos Fundos, né? é um cara que dirige muita coisa do Porta dos Fundos e ele tem muita gente do elenco do Porta dos Fundos, assim. Então eu confesso que eu cheguei no cinema com medo de ser um filme que não fosse que fosse ser só tipo um sketch do Porta dos Fundos com 2 horas de duração, mas ele não é nada disso, é um filme sério, assim. Eu saí abalado, eu saí realmente abalado do cinema e eu fiquei tentando lembrar qual foi a última vez que eu tinha passado por isso. Então, tá aí, Entre Abelhas, um filmaço. Caramba, velho. A gente tá precisando de mais filmes assim, né, cara? De ficção científica aqui, feito no Brasil. É muito bom, Sim, com velho. certeza. Eu tava até Eu brincando lembro. com o Thiago um dia desses e ele é o nosso ensaio sobre a cegueira, assim, sabe? Que da hora, que massa, cara. Nossa, eu tenho que assistir. Nossa. Muito bom. Interessante. Eu Eu nunca. lembro. Eu nunca. Se não fosse sua recomendação, eu nunca ia assistir esse filme. Eu lembro que Eu não ia saber. um amigo meu assistiu esse filme e aí ele veio me falar, ô, tem esse filme do Fábio Porchat aí novo, que não sei o quê. Eu fui esperando que fosse uma comédia assim, mas acabou que era mó drama, mó trágico, mó triste. Aí eu saí mó mal do filme. Eu pensei, oh, interessante. Eu acabei não assistindo, mas eu fiquei realmente pensando, cara, como será esse filme? Eu fiquei curioso, agora que você falou, mais interesse ainda. Muito bem, Vitor. Quintão, quinto lugar. Meu quinto lugar é Missão Impossível, sim. Ah, o Missão Impossível 5, já falamos, né? Já Então, falamos. meu quinto lugar é o It Follows, que a gente já falou também. E o seu, Matheus? Meu quinto lugar é o Guerras Estelares, Despertar da Força. Ah, boto fé. Esse é o meu quarto. Esse é o meu quarto lugar. Esse é o meu terceiro. Ah, então vamos falar desse filme aí, gente. Diz aí, Matheus, você abre as palavras. Gente, spoiler! Aviso, spoiler! Não, então, Pronto. pode fala tranquilo aí. Se tiver spoiler, eu aviso no início do programa. Faço uma Ok. notazinha, tá? Mas aí, se não Tá tiver, bom. pode ficar à É, vontade. não, é só porque. Então não pode falar que o Han Solo morre. Pode falar. Se Agora tiver, pode. eu Brincando, aviso. não. Tô brincando, pode cortar essa parte. Então, cara, Episódio 7, né? Logo depois aí do episódio 6, depois de 30 anos de espera, né? Por Sim. uma continuação. É, mesmo que a gente tenha a trilogia inicial lá no começo dos anos 2000, não É é uma continuação, né? Então um você não prequel, é. tem. Você não tem o instinto daqueles personagens. E é tudo muito novo, porque a Disney comprou a Lucasfilm e zerou o cânone, né? Sim. Então. Tudo que era cânone antes virou lenda, então a gente não sabe o que aconteceu, o que não aconteceu. E aqui a gente tem o contrário do que todo mundo esperava, né? Todo mundo esperava, nossa, cara, vai ser muito escroto, vai ser tipo mitologia pura e tal. E é um filme de aventura do Star Wars, sabe? É um filme de aventura para quem quiser assistir. Você não precisa saber o que é cânone e o que não é cânone. Você não precisa nem saber o que significa ser cânone, sabe? Verdade. Pra assistir o Despertar da Força. Eu vi Sim. muita gente reclamando que ele mais parece uma refilmagem do episódio 4, mas para mim faz muito sentido, né? Todos os primeiros filmes das trilogias do Star Wars são mais aventurescos, né? São mais descompromissados, assim. E ele consegue ser tão aventureiro quanto Uma Nova Esperança, mas ele consegue ter umas pegadas muito sinistras que nem o Império Contra-Ataca, né? Então, Sim. é um filme muito bem balanceado, ele tem um humor que é sensacional. O humor Todo, todas funciona. as pessoas, sim, É, funciona. todas as personagens funcionam muito bem, as interações delas são muito excelentes. E, porra, tem a Rey, né, cara? Tem a Rey. No, é, Rey é exatamente. ótimo. É ótimo. Você falou uma coisa interessante sobre o filme ser. As pessoas terem medo do filme ser mais sobre a mitologia do que ser um filme de aventura em si, né? E também falou sobre ele ser parecido demais com a Nova Esperança. Eu acho isso bom, porque reforça o mito que é o Star Wars, né? No sentido etimológico da palavra. E quando a gente fala de mitologia, a gente tá falando de histórias que se repetem, de padrões que se repetem. Sim. Então é muito interessante você ver alguns padrões que aconteceram no Nova Esperança e nos outros filmes clássicos se repetindo aqui também, né? Acontecem. Coisas com os personagens clássicos, com os É novos muito. personagens que já tinham sido contadas, mas aqui de um jeito muito novo, com o olhar do J.J. Abrams, com tecnologias novas, né? E É foi o que eu muito legal falei no os episódio. paralelos. Sim, e é uma coisa que Star Wars já fazia, assim, né? Que o Poderoso Chefão já fez isso antes, mas de mostrar, assim, o que é duas pessoas de gerações diferentes passando pelo mesmo problema e lidando de jeitos diferentes, né? A gente já teve isso antes, mas aqui é ainda mais reforçado. A gente gravou um podcast sobre isso. Ah, não vou lembrar que dia foi, domingo agora ou foi segunda? E eu fiz uma analogia assim com o Nescau 2.0, né? Porque é irado, é igual, mas diferente. Pra mim, Star Wars Episódio 7 é isso. É, cara, excelente filme. Uma coisa que eu queria comentar é como o Han Solo tá maravilhoso nesse filme. Porque eu tinha medo que fosse ser só fanservice. Ah, toma aí o Han Solo. É do Harrison Ford vestido de Han Solo, toma aí. Mas Não, mas é não, interessante, ele né? tava bem, ele tava feliz de estar lá. O Harrison Ford, eu nunca tinha visto um Harrison Ford tão confortável com o local que ele tá em 20 anos. Nos últimos 20 anos ele não parece tão confortável como ele tá nesse filme. É, inseriram ele como uma parte importante mesmo do filme. Eu pensei que ele fosse aparecer bem menos, na verdade ele aparece sempre, ele é um dos protagonistas até, né? Sim. Ele é a figura do mentor, né, desse filme. Isso, exato, exato. E, cara, gostei muito do Finn. O Finn, pra mim, as piadas dele funcionam. Ele é muito mais. Eu tava conversando com o Vitor um dia desses. Ele é muito mais profundo do que a gente pensa. Porque, apesar dele ser todo divertido, engraçado, cara, a gente não sabe nada do passado dele. Ele é um Stormtrooper que despertou a consciência. E aí eu tava até conversando com o Vitor também. Sobre o despertar da força. Será que despertou em quem? Será que despertou em quem a gente acha que é mais claro, ou despertou em alguma outra pessoa aí? Então, teorias, né? Teorias, maioria delas não vão fazer o menor Ah, sentido, mas é interessante discutir. por falar em conversa que a gente teve antes, você lembra que eu falei, não, em off, né? A gente não gravou isso, mas eu falei que eu achava que a Rey seria a verdadeira Jedi no final, né? Sim. É, foi engraçado. Quando ela começou a ter coisas com a força, eu pensei, caraca, eu não acredito que eu tava certo. Eu fiquei feliz. Cara, aquela cena dela puxando o sabre de luz do chão, eu fiquei com um sorriso na cara tão grande. É, cara, isso é verdade. O filme, ele acaba sendo muito divertido, né? Aquela jornada bem básica, mas muito bem filmada, muito bem feita, e deixa muitas dúvidas, o que para mim é bom. Eu gostei das dúvidas que continuaram ali no ar, que foram levantadas. Então, isso só vai aumentar a nossa vontade de ver os próximos filmes do Star Wars, e eu espero que sejam tão bons quanto. Lembrando que vai ser, pelo que a gente falou sobre Missão Impossível, sobre cada filme ser dirigido por um diretor diferente, Star Wars meio que vai ser assim também, né? Esse foi JJ, e aí os próximos acho que vão ser outros diretores. E eu acho que isso Inclusive, é um dos bom. diretores vai ser um diretor do Jurassic World, né? É, Eita. verdade. É, verdade. Vai ser o do episódio, eu não sei se é 8 ou 9, mas ele vai estar lá. Caraca. Isso mesmo. Imagino Finn e Rey lutando juntos, um em cima do outro, contra Kylo Ren. É, Ah, Vitor! falar nisso, deixa eu. Oi! O Kylo Ren é um ótimo personagem, eu só quero falar isso. Eu amo esse vilão. Tem gente falando, ah, nossa, ele é muito ruim, ele é muito bobão, ele é muito emo, sei lá o quê. Cara, ele é ótimo, ele é perfeito. O tanto de falha que ele tem como vilão torna ele um vilão perfeito. E eu acho que isso abre muito espaço para ele se desenvolver, né? Eu acho que no Sim. desse, talvez no próximo, no episódio 9, ele já seja completamente diferente do que a gente viu agora no episódio 7. Então, abre espaço pro desenvolvimento aí de personagem. E eu só Ele é quero abraçar o legal. Chewbacca. Ah, é. É. É, eu acho que o Matheus ia falar alguma coisa, eu acho. Você ia falar Ah, alguma não, coisa. é, então, é legal que ele comete o mesmo erro que as pessoas que foram assistir, esperando que ele seja um novo Darth Vader, né? Isso. E ele é uma metáfora do próprio público, assim, é muito doido. Muito bom. Vitor, quarto lugar, Vitor. Qual o seu quarto? Quarto lugar, esse daqui, ele tava na lista desde a, eu ele foi o primeiro filme, eu acho que dos filmes que eu assisti, ele foi o primeiro filme a entrar na lista, ele tá na lista desde que eu assisti. E eu tô muito feliz. É Kingsman. Kingsman é de 2015? Kingsman de É, 2015. 2015. Eu assisti em Ah, olha aí. 2015. Estreou em fevereiro, se não me engano. Ih, caramba, não botei Kingsman. Mas que bom que você falou. Muito bom esse filme. Esse sim. Esse O ano. Matheus falou que Missão Impossível é o 007 que a gente não teve. Eu acho que talvez o Missão Impossível seja o melhor Missão Impossível que a gente poderia ter, e o O Kingsman Kingsman é o melhor seja o 007. melhor 007 desse ano. Esse filme é muito divertido. Divertido. Esse ano foi um ano interessante de filmes de espiões. Teve Kingsman, teve Missão Impossível, teve Spectre, que apesar de ser de ter sido meio decepcionante assim, ele foi bom. Foi bom. E teve até a comédia da Melissa McCarthy, a espiã que sabia demais ou de menos, alguma coisa assim, que é muito bom também, eu recomendo, mas ele não tá na minha lista. E Ponte dos Espiões, que eu já citei antes. Mas Kingsman é muito divertido. Ele é do diretor de Kick-Ass, né? Eu acho. Ah, é? É o Eu. Matthew Vaughn, né? Eu não sabia. Não, pera aí. Matthew Vaughn, Eu. não. Eu posso estar até enganado, eu não vou falar isso com a maior certeza do mundo. É, não, mas é o mesmo diretor e é um HQ do Mark Miller também, né? Que é o criador do. Eu só quero dizer, a única coisa que eu preciso falar para falar, esse filme é um dos melhores filmes do ano, é aquela cena na igreja. Sim, muito boa. Meu Deus, Muito meu boa. Deus, eu acho que é uma das melhores cenas do ano Ah, muito bom inteiro. esse filme. É divertido mesmo, cara. O discurso do rei tá muito bem nesse filme. Do Rei Gago. As cenas de ação são muito boas. Deu uma abertura para um próximo filme. Será que a gente vai ter? Kingsman 2? Eu acho que sim, eu acho que eles já estão planejando Estão fazer. planejando, né? Espero que tenha, porque é muito divertidão. A franquia que merece se estabelecer aí. O que Espero você que eles achou? consigam fazer Você algo achou, tão bom Matheus? quanto. Pô, achei demais, cara. Melhor, um dos filmes mais divertidos do ano e um dos melhores filmes de ação do ano também. É, animal. Animal. O meu quarto lugar foi Star Wars, então a gente já conversou. E aí pode falar, Matheus. Meu quarto lugar foi. Vou pegar aqui. Meu quarto lugar foi um filme nacional, outro filme nacional, Oh. que chama Que Horas Ela Volta. Esse é o meu segundo. Ah, Que eu queria é um ter visto esse filme que. filme. Você não viu, Vitor? Não, ainda não. Eu vou Fala aí, assistir. Matheus, sobre Que Horas Ela Volta aí. Mudou minha vida, cara, esse Mudou a minha filme. também, mudou a minha também. Caramba. Mudou. Ele, sério. Ele tem a mesma coisa que eu falei que tinha lá no Divertidamente, de você ter uma mentalidade, ele te dizer, olha, cara, Não é assim. desculpa, mas isso aí tá errado, tem É. que mudar isso aí. Com certeza. E ele é basicamente isso, né? Você tem uma situação lá pré-estabelecida, que é a situação que a gente tem hoje, e daí chega a Jéssica, que é uma menina muito pra frente, né? Sim. E o tempo todo você fica, Jéssica, não, para, Jéssica, não, calma aí, Jéssica. Você tá muito E mal no final educada, você Jéssica. entende. É, no final você entende que Jéssica que é a pessoa que tá certa ali, cara. É. E é um jeito muito diferente de ver o país, né, cara? É, Se a cara, é um gente pegar retrato. o contexto que a gente tem hoje. É um retrato do nosso status quo. Esse filme foi dirigido por uma mulher chamada Ana Muilaerte. A própria Jéssica, ela é uma atriz brasiliense. Ela é É a brasiliense. Camila. É. Eu não lembro. É Camila alguma coisa. E, cara, eu acho que a direção é uma das coisas que mais se destaca no filme, assim. Tanto a direção mesmo dos atores, né? Das cenas, como a direção de fotografia. Porque o tempo inteiro você vê a personagem como é que é o nome da atriz, gente? É a Regina Casé? Da Regina Regina Casé. Casé? É a Val, né? É a Val. Isso. Você vê o personagem dela, que é a Val, ali naquela casa, ela tá sempre nos andares de baixo, ela nunca sobe para os andares de cima. Todas as vezes que os patrões dela falam com ela, eles estão nos andares, no segundo andar da casa, ela tá no andar de cima, então criando aquela imagem de pirâmide, quem tá em cima da pirâmide manda em quem tá embaixo. Os planos do filme, eles são bem chapados. E tem umas cenas em que mostra a sala. Só que mostra a sala sendo filmada de dentro da cozinha, que é o lugar onde a Val fica mais. E aí o pessoal, que são os patrões da Val, que ficam na sala, ficam pedindo o tempo inteiro. Eles são incapazes até de botar um refrigerante no copo. E falam, Val, traz aqui o refrigerante. E aí ela sai da cozinha, a câmera parada, chapada, ela pega o refri e leva pra sala. Só que no momento em que ela entra na sala, você não vê mais, porque tá. A gente que tá do lado de fora não pode entrar onde os patrões estão, porque aquilo ali é o lugar deles, e depois ela volta. Então o filme brinca demais com isso, cara. É, mudou minha vida também, Matheus. E vai mudar a sua, Vitor, tenho certeza. E ele tem um Maravilha. plano que eu acho que é um dos melhores planos do ano, que é aquele plano da escada, né? Qual o Que plano? aparece o tempo todo, não tem nada no Ah, plano, é é. só uma escada e ele É. aparece o tempo todo. Com E é um certeza. resumo do filme, né? É. E a cena da piscina? A cena da piscina eu me emocionei nela. É, eu também. É feita uma construção, Vitor, no filme, que. Eles sempre falam da piscina. Ah, meu Deus, essa piscina aí, cuidado com a piscina, não deixa não sei quem entrar na piscina. Aí a Val fala: olha, cuidado com a piscina. E aí no final, toda essa construção leva para um momento com essa piscina, cara, que você fica tipo: caraca, que lindo isso, gente, que bacana, que interessante. Então é muito interessante mesmo. Vale a pena. Quem não viu esse filme, é um dos melhores filmes do ano brasileiro. Que Tá aí. bom. Ele tá no segundo lugar. Você acha que vai concorrer a Oscar de... Não, ele não foi, infelizmente. Não? Ele tinha Já anunciaram os... Já. É. Oh, que triste. Não entrou. Ele tinha ido, mas não entrou na lista final. É. Poxa. Isso foi o seu quarto lugar, né, Matheus? Quarto lugar. É. Quarto e lugar. Terceiro lugar, Vitor? O terceiro lugar é Despertar da Força. Ah, o Despertar da Força, que a gente já falou. Tava no meu quarto. O meu terceiro lugar... que era pra ser Divertidamente, mas a gente já falou dele quando eu falei no sétimo, vai ser o Whiplash. Então, ótimo. Então o Whiplash acabou entrando. Cara, o Whiplash foi um dos filmes mais simples, assim, a história mais direta e ao mesmo tempo complexa que eu vi, assim, esse ano. É basicamente uma história de um garoto que quer entrar pra Berklee, né, escola de música. E aí ele entra, porque ele é realmente muito talentoso, e aí você tem todo um retrato da família dele, que não leva em consideração essa carreira que ele quer seguir como sendo importante, e aí você tem também o retrato dele com a figura do mentor, que é o J.K. Simmons, que é um cara super workaholic, maluco, sádico, e a gente tem o nosso filme, é basicamente isso, o mentor pegando no pé do seu aluno, só que pega no pé de um jeito quase... doentio, assim. E o moleque, que é, ele é interpretado por quem? Pelo... Miles Teller. Miles o Teller. Famoso Senhor Fantástico. Senhor Fantástico, que não deu certo. ele é super esforçado e ele quer provar pra aquele mentor que ele é bom, que ele consegue, só que o cara é um maldito que não deixa o menino ter espaço. E como é um filme que é sobre música, as músicas são muito boas, né? Um dos temas... Uhum. Principais. Jazz. É, um jazz muito interessante. Um jazz meio sinfônico, né, cara? Uhum. E é isso. É como se fosse um conto também. Porque afinal de contas o filme ele é adaptado de um curta-metragem, né? Uhum. E eles esticaram assim, fizeram uma história redonda que funciona. E pra mim é um dos melhores filmes, cara. Foi um dos melhores filmes do Oscar, assim. Foi uhum. O meu favorito, entendeu? Eu prefiro Whiplash do que Birdman. Assim. Sim. Sentimentalmente falando, eu sei que uhum. Birdman ele tem muito mais mérito, porque ele foi muito mais artístico, mas pra mim, assim, o Whiplash tocou mais comigo. Tocou eu mais acho em... que só o J.K. Simmons ganhando o Oscar de melhor coadjuvante. Eu já tô muito feliz. Satisfeito, né? Porque é o maior mérito do filme, ganhou o Oscar, então... É. O Matheus, ele quase pôs o filme na lista aí. O que, que você tem pra falar desse filme, Matheus? Eu vou discordar um pouco do Vitor, porque eu acho que o maior mérito desse filme é a direção, no geral. Assim, você falou que ele foi adaptado de um curta. Na verdade, esse curta foi uma cena que foi criada no filme pra vender o filme completo, entendeu? Caramba, então, eu não sabia. Curta, que doido. Esse curta você acha na internet, ele é aquela cena da primeira vez que ele entra na sala de aula do cara. Do personagem de J.K. Simmons. E daí é aquela cena inteira, assim, só que com... Se eu não me engano, quem muda ali é o Miles Teller, assim. É um outro ator. Que antes. Legal. Ele concorreu como curta como roteiro adaptado, não foi? Cara, foi original. Não, sim, deixa eu ver. Teve uma treta, assim, que era pra ele ser o melhor roteiro original, só que eles estavam considerando o roteiro adaptado. Por causa, desse curta, né, Matheus? É. Esqueci a do curta, né? Ah, entendi. Teve alguma coisa assim. É, ele foi roteiro adaptado. Ele saiu com roteiro adaptado. Ah, entendi. E é verdade, muito legal que vocês falaram sobre... É bem observado sobre a direção, só deixando isso... a direção e a montagem, elas andam muito, muito juntas, né, nesse filme. E daí você tem um filme musical que tem um ritmo musical, né, então uhum. As cenas musicais pra mim são as melhores, que entra um instrumento, aí ele mostra um instrumento, aí dá um corte brusco, aí já mostra outro instrumento, aí joga de uma pessoa pra outra, aí a câmera vai dando um chicote de um lado pro outro, e é tudo muito dinâmico, né? Você fica louco, assim, é um filme sobre um cara que é um estudante de música e você fica louco como se fosse um filme de ação, né? Isso, é muito... A direção tem essa força, assim, muito grande em transformar o filme numa coisa muito maior. E essa parte meio em off, esse filme me lembra um pouco o Milton, que dava aula pra gente no CMI. Ah, é verdade, cara. Eu lembro desse cara aí. Eu lembrei dele também, do Milton. Dos melhores professores que eu tive na vida. É, velho, verdade. E é muito isso sobre. Tem muito desse negócio de uma obsessão completar a outra, né? Porque a obsessão do cara era de revelar o novo músico extraordinário do mundo do jazz, e a obsessão do moleque era de ser o novo músico extraordinário do mundo do jazz, né? Então, os dois tinham personalidade muito forte e não se batiam muito bem, mas um completava, um era exatamente o que o outro precisava, né? Então. Muito doido isso, cara. É interessante como o J.K. Simmons, ele é meio que visto como o vilão do filme, de certa forma, mas o Miles Teller, ele não tá melhor do que ele. Ele é Sim. escroto também, Ele é mó filho da puta. ele terminando com a namora, É com a verdade. menina lá, é tipo Verdade. uma cena, cara, que cara babaca. Eu dava um soco na cara dele se ele É. É verdade. terminar, se eu tivesse num caso parecido, eu dava um soco na cara dele. Eu E não saía bem que nem aquela ela. menina das meninas mais lindas do mundo, né? Que é a menina que Sim. tá fazendo a série da Supergirl. Supergirl agora. É verdade, cara. Melissa Benoist, alguma Melissa coisa assim. Benoist. É. Isso mesmo. Linda. Lindinha, lindinha. Ela tem um lindo sorriso, eu queria Sim. dizer. Terceiro lugar do Matheus. Eu acho que vale a pena aí. Calma aí. O terceiro lugar é Birdman. Eu não Birdman. esperava. Olha aí, Birdman Olha é esse só. ano. Então manda ver aí, cara. Então, pra mim, os dois melhores filmes do Oscar foi o Whiplash e Birdman. Então, eu só não botei por essas questões meio confusas aí de filme de Oscar e filme de 2015, a gente não sabe direito. Mas eu concordo. Fala aí. Do limbo do Oscar lá, né? É, Que o o limbo do Vitor Oscar. falou. É. É. Cara, Birdman pra mim teria sido o melhor filme do ano, na verdade. Então, ele só não foi por causa de uns outros. De Divertidamente, que a gente já comentou, e por causa de um outro filme aí. Mas ele é um Ah, é. filme que me pegou muito porque ele fala muito sobre essa questão do que eu sou pra mim mesmo e pros outros, né? Então. Daí tem a crítica com a indústria de super-herói, que eu acho super demais. Eu acho que a gente precisava muito de alguém para chegar lá e falar, porra, já tá bom, né? Já tá de bom tamanho. É, velho, muito bom. E daí tem toda essa questão dos egos e tal, de ator de cinema não se misturar com ator de teatro. E para quem curte esse tipo de história de bastidor, é um filme muito demais, assim, né? Sem contar toda a questão filosófica e os signos que ele tem. Daí que dá A para questão levantar as técnica também, teorias, né? né? Ah, a questão técnica também, com Que o filme é certeza, né? quase todo feito em plano sequência. Isso deve ter sido um trabalho muito difícil, cara. Um experimento muito complicado. Aquela cena lá do Times Square é animal, velho. É animal aquilo ali. Realmente. E é engraçado que, se eu não me engano, tinha muito figurante ali que era só a gente passando, assim. Não era todo mundo contratado, tipo, Isso. figurante contratado. Verdade. Você tava falando das questões filosóficas, cara. Isso realmente é. Você pensa um pouquinho sobre o filme e você chega em conclusões assim fantásticas sobre ele ser alter ego. A questão do alter ego, né? Aquela coisa já levantada no Clube da Luta, em outros produtos por aí, é levantada de uma forma muito interessante no Birdman, só que com essa questão do super-herói e do ator. Né, e ele tentando se valorizar como um ator de verdade da Broadway e não se misturando com atores de cinema, só que ao mesmo tempo ele ainda sente falta. O alter ego dele é um ator de cinema, filme pipocão, de super-herói, entendeu? Isso é muito bom. E aí você acaba perguntando quais são realmente onde ele quer chegar de verdade, né? Onde ele tá querendo chegar. Isso é E a muito gente tem caras assim hoje em dia, né? A gente tem aí o Johnny Depp, que nunca conseguiu sair do papel, né? Eu acho que isso. ele anda de um lado pro outro, fica o Jack Sparrow andando atrás dele, assim, É, com falando. certeza. Fora a questão do Michael Keaton já ter sido Batman, né? Sim, E ter tem sido uma era de ouro dele. tem uns grandes paralelos nesse filme. Com o Batman do Michael Keaton. É engraçado. Muito bom, excelente. E ele Nossa, tem excelente uma. filme, velho. Esse filme tem E uma. ele tem As uma performances estrutura. desse filme são incríveis. Sim, todas Todos os estão filmes, esse muito filme tá boas. muito bom. E ele tem uma estrutura que te permite, porque ele é um filme metalinguístico e ele é um filme surrealista, né? Então, você junta essas duas coisas e aí você tem a camada do filme como sendo a peça e sendo a própria realidade, mas sendo um momento de ficção também, né? Na própria realidade sendo uma ficção. E daí Isso. isso abre espaço para muita coisa, né, cara? É, inclusive, eu tava lendo uma teoria um dia desses de que ele teria morrido nessa tentativa de suicídio dele no mar, que ele conversa com a mulher, e daí que o filme tem vários signos que mostram, que evidenciam isso, sabe? Então é um filme que, mesmo que ele seja muito bem resolvido, assim, dentro da estrutura dele, ele tem um aspecto que deixa a gente viajar muito, né? É, Isso é uma coisa muito com legal certeza. dentro do cinema, que é para isso que o cinema serve, né? Isso. Filosoficamente falando aí também, se você for levar pro lado lá do Baudrillard, que o Baudrillard fala muito de hiperrealidade, né? E acaba que o personagem do Michael Keaton criou uma hiperrealidade sobre o teatro e sobre os filmes de super-herói. Sendo que, na verdade, nada daquilo que ele tá imaginando é verdadeiro. Aquilo, na verdade, foi um simulacro. Tudo simulacro de tudo simulações que ele está encenando ali dentro de uma hiperrealidade. E aí você já isso, só isso já levanta a questão se o cara realmente não tá louco ou se ele não morreu. Isso é interessante. Sim, Se tá tudo na não, cabeça, e se não essa. tá tudo na cabeça dele. E daí é uma salva de palmas pro Inarritu de subverter a hiperrealidade, né, do surrealismo, né? De o próprio filme ser o simulacro É, cara. da intenção dele, né? Bom, Inarritu está de parabéns. É, acho que agora é o Vitor, segundo lugar, Vitor. Meu segundo lugar, eu acho que. Talvez feche a lista de todo mundo, né? É Mad Max. Mad Max é o meu primeiro lugar. Mad Max tá na tua lista, ô Matheus? É isso que eu. Tá, ele é o segundo da minha lista também. Ah, tá. É Ele isso. é o meu primeiro. É o meu primeiro lugar. O segundo da minha lista é o Que Horas Ela Volta e o primeiro é o Mad Max. Então acho que fecha. Fecha É. pra todos nós. É, Mad Max foi uma surpresa muito agradável, assim. Foi. Cara. Quantos anos o cara tá? George Miller? George George Miller, George Miller. Miller. Com quantos anos ele tá? Ele tá com uns 80 e alguma coisa anos. 80 e Ai, alguma Deus coisa perdoe. anos. E ele tá muito bem. Ele conseguiu fazer um dos melhores filmes do Oh, ano. É só. George Miller tem 70 aninhos, cara. Sério? Sério. Eu jurava que ele era mais velho, que ele tava mais velho. Ah, então tá de boa, ele ainda tem muitos anos de filmes ótimos pra fazer. 70 aninhos. Não, eu nunca fui muito fã, assim, de Mad Max. Na verdade, eu nem tinha assistido os antigos antes de assistir o novo. Olha. Eu fui assistir depois. E esse foi, e foi uma surpresa muito grande, que é aquela. Eu gosto de filmes estranhos, entendeu? Essa coisa meio diesel punk que o pessoal fala, né? Eu já gostava muito do cyberpunk. E aí, ter essa evolução do diesel punk, pô, do cyberpunk, assim, pro diesel punk na minha vida foi uma coisa muito interessante. Aí, com esse Mad Max que eu fui correr atrás daquela série de livros Duna. E aí eu fui correr atrás de jogos também que tem essa temática. Eu vi que é todo um universo de cultura pop que existe em volta desse diesel punk, cara. E esse Mad Max, A Estrada da Fúria, acabou se estabelecendo como o melhor produto que representa essa categoria. E é interessante, o George Miller fez Rap Feat, cara. E ele depois... Ah, a É carreira dele é engraçado super porque... irregular, né, cara? Ele fez Baby Porquinho Atrapalhado. É, Ele fez como é Baby que... Porquinho Atrapalhado, Olho de Lourenço. E é um bom filme, Baby Porquinho. É, enfim, o que vocês acham de Mad Max? Ah, esse filme é impressionante. Impressionante. Ah, os personagens são ótimos. Eu acho legal. Uma coisa, eu não gosto muito dos filmes antigos do Mad Max, eu admito isso. Eu assisti, eu achei. Legal, mas não coisa pra eu falar que Mad Max é uma das melhores séries do universo. Mas uma coisa que eu gostava muito, muito era que Mad Max não é sobre o não é sobre ele. Não é sobre o Não é Max, sobre o é uma Max, né? é tipo crônicas que acontecem ao redor dele. Ele é um bundão, ele só tá lá. Ele não faz. Ele não é importante, né, pra história, exatamente. Principalmente o Tom Hardy, né? Se você for considerar. Não, Aí, nesse, eles elevam isso a milésima potência. Todos os personagens ao redor dele são mais legais do que ele. É verdade. E ele tá lá, ele fala três palavras, isso é uma coisa que acontece nos outros filmes também. E no final de contas, se você olhar assim, as coisas que ele fez muito pouco no filme. Isso é muito legal. Tipo, o filme é da Furiosa. É Sim, realmente da certeza. Furiosa e do Valhalla lá, qual é o nome dele? O Immortan Joe, né? O chefão, né? O Nux também. São eles, não o Max. Isso é uma coisa que eu gosto. Essa é a coisa que eu gosto na série do Mad Max, e nesse filme eles fazem muito bem. Aquela cena que ele tá tentando dar um tiro de sniper no cara que tá vindo na direção deles, e a Furiosa atrás dele, toda inquieta, ela, meu Deus, você tá fazendo errado. Aí ele tipo, ok, toma. Só entrega pra ela, ela dá um tiro e acerta. É muito bom. A Furiosa, cara, ela tá muito doida nesse filme. Ela é a protagonista, né? Uhum. E é interessante como não pegaram uma atriz, fofinha, bonitinha e botou. Não, ela tá lá, sangue no olho, carecuda, muito doida, poderosa mesmo. Muito massa, cara, isso. Achei muito interessante. E, Matheus? É uma peça de propaganda feminista, né, esse filme. Com a gente tem aí o pessoal. O pessoal de uma associação dos direitos dos homens lá dos Estados Unidos que protestaram e levantaram um boicote contra o filme porque era propaganda feminista e tudo mais. Ah, meu Deus. É legal isso que o Vitor falou, né, da franquia Mad Max, de que o Max ele é só um cara que vaga, né? Então, tirando o primeiro filme, que é totalmente sobre ele se tornando Mad Max... Os outros, ele é só um cara, né? Só um cara que tava ali e daí, como a câmera já tava nele, aconteceu de a gente assistir aquela história, né? E eu confesso que eu não gostava muito do terceiro Mad Max, que é o Além da Cúpula do Trovão, que é o Mad Max que ficou mais conhecido daqui, né? Então, toda vez que você falava Mad Max, alguém perguntava se era aquele filme com a Tina Turner. E esse pra mim é o Mad Max definitivo, assim, eu gostava muito do 2, que tem uma das melhores cenas de ação daí, que a gente pode falar depois, mas o Estrada da Fúria, ele é todo a melhor cena do 2, né, tipo, ele é um filme sobre a melhor cena do segundo filme, então é tudo no limite, assim, cara, e ele traz de novo aquele negócio que a gente tava falando no Birdman, né, do surrealismo. Porque é um mundo totalmente surreal, cara. Com certeza, é uma situação muito surreal. A gente tá assistindo uma comitiva de carros andando em altíssimas velocidades pelo deserto com um guitarrista cego com uma guitarra que solta fogo, cara. É engraçado como resquícios do nosso capitalismo atual... funciona nesse mundo como uma lenda, né? Como um mito. O próprio cara fala lá de Coca-Cola, de McDonald's. Fala que em Valhalla eles vão comer sanduíches e McDonald's. E aí é interessante como mesmo nesses pequenos detalhes, assim, eles acabam até fazendo essa crítica, assim, essa alusão. Muito bom. Uma coisa que eu gosto desse filme que ele tem uma história nula. Mad Max chega nesse ponto, ele tem que ir pro ponto B, eles vão pra lá, aí eles resolvem voltar. Pronto, é isso. Mas, o que acontece nisso tudo, nessa simplicidade toda, é tão incrível, tão complexo. Eu acho que é a mesma situação que tinha no Gravidade, né? Que é um roteiro muito. É uma história muito enxuta, mas é um roteiro que tem muitas, muitas camadas ali de significação, né? A gente tem a luta das mulheres contra o patriarcado, daí tem a luta da sociedade em geral contra a dominação ação, né, da religião sobre a sociedade. Sim. Que daí a gente tem lá a figura do Immortan Joe como o cara que é o que vai abrir os portões de Valhalla pra... Como é que eles falam? Pra viver cromado em Valhalla, né? Isso, então, é. É muito doido, cara. Tem um texto muito demais esse filme. E daí vem o desafio também dos diretores, né? Tanto no caso do Gravidade quanto no Mad Max, o cenário é uma coisa gigantesca, o ambiente em que o filme se passa. E o desafio de um diretor num filme desse porte em situar o espectador e fazer com que ele nunca se perca, isso é muito difícil. E foi feito com muito sucesso. O próprio Vingadores 2, se você for assistir e for analisar esses aspectos assim, mais técnicos, você se perde, você não sabe onde... onde está cada personagem. De repente um personagem que estava lá do outro lado do mundo, ele já está aqui de novo. E o George Miller nunca se perde com isso no Estrada da Fúria. Os personagens estão caminhando num infinito deserto e você sabe para onde eles estão indo. Você sabe o que está acontecendo. É muito interessante isso. E é engraçado que o cara ressignificou o deserto, né? Porque há um tempo atrás, se eu pensasse no deserto, eu ia pensar no meio do nada, assim. E... Hoje em dia eu penso no deserto, aí me bate um rock and roll na cabeça, aí eu penso em vários carros, assim. Ah, é. Os caras fazendo aquele negócio de circo, assim, entre um carro e o outro. É, isso é verdade. Então ficou aí, acho que... Mad Max foi o meu primeiro lugar, o primeiro lugar de vocês foi Divertidamente, né? Esse filme beira a perfeição. Beira a perfeição, muito bom. Pra mim, o Mad Max e o Divertidamente são quase empatados em primeiro. Ah. Eu só achei Divertidamente um pouco melhor porque ele mexeu comigo mais no emocional. Ah, é. Excelente, excelente. Então ficou esse aí, ficou essa nossa recomendação. Eu achei legal a gente fazer, se reunir pra gravar esse podcast. Mais como uma lembrança mesmo, assim, pra gente ter registrado, porque é sempre bom a gente, daqui a 5 anos, 10 anos, reouvir o episódio e falar quanta bosta eu falei. Então... Se eu ouço uma gravação minha, eu já sei que eu vou ouvir alguma coisa que eu não vou gostar. Com normal. Certeza. Então é isso aí, gente. Valeu, obrigado. Eu queria agradecer ao Matheus. Matheus, fala mais um pouco dos lugares em que você tá atuando na internet. Pô, tô atuando fazendo merda, como sempre, lá no ccncast.com.br. Tem novidade lá toda... Segunda, quinta e sábado, daí tem um podcast aí saindo a casa cada 15 dias na quarta-feira. E vocês me encontram também no TigreCast, que é o podcast do portal Tem um Tigre no Cinema. Toda quinta-feira a gente tá lá falando sobre filme e afins. E o legal do TigreCast é que vocês não falam só de filme que tá saindo agora, né? Vocês falam de clássicos também, né? A gente fala mais, o que a gente menos fala, na verdade, de novidades do momento. Isso é muito bom. Então, quiser ver uns podcasts lá sobre 2001, Odisseia no Espaço, Clube da Luta, tem tudo lá, né? É isso aí. Ah, tá. Sei que você não tinha ouvido. Já ia conferir. Já ia conferir pra ver se o botãozinho aqui do microfone tava vermelho ou não. Beleza, eu vou deixar linkado tudo no post, então. O Vitor, quer recomendar alguma coisa? Alguma coisa que você faz por aí? Ah, sei lá. Me segue aí no Twitter, sei lá. Não. Eu não tenho muito conteúdo na internet, então eu acho que... Se eu tenho alguma coisa, eu posto no Twitter, eu acho. Não, beleza. Aí, então eu vou deixar tudo linkado. Arroba, qual que é o teu Twitter, pô? Ah, mandar aqui. Foi mal. Arroba VicGurg, VicGurg. Pronto. Vai tá no post de qualquer jeito pro pessoal que ainda ouve, que tá assinando. Que tem uns assinantes. Okay. Então, obrigado, Matheus. Obrigado, Vitor. Foi legal. Eu obrigado vou editar. Você. Vai ficar muito mais legal do que pareceu, porque a gente teve uns problemas técnicos, né? E umas pausas, mas na hora que for editar vai ficar bem da hora. Então, valeu, gente. Obrigado, viu? Ok. Até mais. Tchau. Falou.